Days Are Numbers, Alan Parsons Project. Continuamos com as Hearts. What About Love? Share it.

Pictures in the Dark, Mike Oldfield. Agora, continuamos com a Kim Carnes. Crazy in the Dark, a versão aqui extensa do 12 polegadas. Thank you. forget you're young on a hot summer night. Sometimes someone you're not won't wait to see what you got. But you know that you're hot in the city, hot in the city tonight. Tonight, alright. Hot in the city, hot in the city Exterminated Mix de Billy Idol para Hot in the City. Passamos aos Joker Saw Maneuvers in the Dark Genetic Engineering. These are the little children, the e foram os Red Box com Lean On Me. Continuamos com Kiss Me, Stephen Tintin Duffy. In the eye, my young love. Kind of Magic, e passamos a All of the Moon, os Waterboys. Yeah.

Oblivious Child, foi Paul Simon. Continuamos com o italiano Toto Cotugno, será? Come on in. Talking Heads, Road to Nowhere. Começamos agora uma sequência de temas portugueses. Começamos com os Rádio Macau, Anzol, Sonho Azul, Neladeiras, Heróis do Mar, com Brava Dança dos Heróis, e Delfins, Um Lugar ao Sol. Azul, azul, da cor do mar, levai-o comigo.

attraversano se codigliano olhare o teu sonho viverà. E ao chegar o momento seu, não terás que aceitar entrar no jogo a perder. Reprocurar um lugar, um lugar ao sol, sempre ter eu. Sei que é um sonho e não pertence a mais ninguém. O teu sonhar é só viver e viver imagina. Vais conquistar o 82 das 12 em inglês. Shoes Again. E assim chegamos ao fim de mais esta viagem no Expresso 80. Para a semana cá estaremos no mesmo local, no mesmo horário. Deixo-vos agora mais uma sequência de temas portugueses. António Variações é para amanhã, La Dolce Vita de Já Fumega, Demagogia de Lena d'Água, Os Roquivários com Cristina, Beleza é Fundamental, e GNR, se um GNR. Nada fazes Sábado à noite, e com ele a febre das emoções. Eu balanceio no disco, o automóvel do papá e os peões. O olhar com Milão, gin tónico pela frente. Aquela pose ao balcão a controlar o ambiente. A gravata que me incomoda, mas é moda. As patilhas aparadas, o fato branco a rigor. As biqueiras azeitadas e o andar a matador, matador. Sai da pista com o fogo no semblante. Eu batom framboesa com dizer com verniz. Eu o ar de imitação barata dos manequins de Paris. A pastilha elástica com sabor a mentol. Eu o conto do bandido para morder o anzol. Foram feitos um para o outro num par de fascinante. O destino os juntou para os separar mais adiante. We'll be right back. jovem ambicioso. Vai ser GNR. Eu quero ser.